bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Simbora, gente! Vamos dançar, vamos dançar! Vejo passar, corpo bronzeado do mar. Te imagino toda nua. Uou, uou, é verão, sei lá. Dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. One, two, three, four. Eu deixo a onda bater forte na cabeça. Vou dar adeus à maré dessa solidão. Quero badalar, babalada, deixar amor tomando conta do meu coração. Eu deixo a onda bater forte na cabeça. Vou dar adeus à maré dessa solidão. Quero badalar, babalada, deixar amor tomando conta do meu coração. Essa é a minha galera, circuito musical. Carnaval da Paz. Bom. Quem que vai te dar? Quando eu te vejo passar, corpo bronzeado do mar, te imagino toda nua. Uou, uou, é verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Prepara pra decolar, vai! Eu deixo a onda bater forte na cabeça. Vou dar adeus à maré dessa solidão. Quero bacalar na balada, deixar amor tomando conta do meu coração. Eu deixo a onda bater forte na cabeça. Vou dar adeus à maré dessa solidão. Quero badalar na balada, deixar amor tomando conta do meu coração. É verão, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Eu deixo a onda bater forte na cabeça. Vou dar adeus à maré dessa solidão. Quero badalar na balada, deixar amor tomando conta do meu coração. Eu deixo a onda bater forte na cabeça.